passa. Treme o chão de terra batida, quando o bando do sul de ouro passa na corrida, sempre é dia de caça. Cheio por encomenda, no vasto interior, bandido dos punhos de renda, nas matas é matador. Dioguinho, Dioguinho, o lendário voador. Dioguinho, Dioguinho, o lendário voador. Chega aí, quando é fé, toma lá, vai cair. Se eu tô, chega aí, quando é fé, toma lá, vai cair. Se eu tô, chega aí, quando é fé, toma lá, vai cair. Se eu tô, chega aí. Caboclo elegante, chegado no Catereté. Lá na vila do São Simão, curti até o amanhecer. Da batida pro peito, na picada desse jeito. Vai tocando a boiada, como o time foi respeito. É o bando do Santiago, é o bando do Santiago, é o bando do Santiago, é o bando do Santiago. Até amanhecer. Chega aí, quando a pé toma lá vai cair. Se eu não tô, chega aí.